mal administrada. Entraiano, saiano e eles não fazem nada. Um país tropical onde abriga a maior floresta do mundo. Parece um paraíso, mas a realidade é um absurdo. A maioria das pessoas são pobres, não tem direito à educação. Sofrem sem emprego, saúde ou moradia. Ou seja, não tem direito a uma vida digna. Morre de fome, doentes em filas de hospitais. Problemas sociais banais que a cada dia aumenta mais. Gera uma guerra constante entre bandidos e policiais. Não fica aí parado dando milho aos pombos, porque enquanto isso os políticos fazem o rombo. Aqui na praça, dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Aqui o que mata mais é a fome, as drogas e a miséria. Nenhum desses idiotas se importa com a favela. Nossas crianças perdendo a esperança, a maioria se prostituindo em zonas, levando a vida fazendo programas. Enquanto nossos moleques não brincam em questão, te mete os ganhos e te aponta um oitão. De moleque que sonha com o seu futuro, com o passar do tempo um caminho obscuro. Não respeitam a vida, não respeitam a infância. Essa é a realidade que está acontecendo com nossas crianças. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Esperança que na quebra é a última que morre. Com falta de emprego, educação, muita miséria e fome. A cada ano que passa vai ficando complicado. Só as promessas do presidente, governador e deputado, que só reconhece o pobre em tempo de eleição. Saem de rua por rua apertando as mãos, mãos de trabalhadores calejados sem valores. Valores sociais que aqui já não existem mais. Diz que é complicado, também dizem que vai mudar. Mas a única mudança que eu vejo, eu não consigo acreditar, é a do pivete para um latrocida, que será mais um defunto ou um presidiário pro resto da vida. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu...